jogar o chifre no asfalto, menino. Traz mais uma que eu quero beber. Jaque, a boizinha da sofrência. Alô, meu parceiro Jurandir, ô musicão, hein? E final de semana ele está comigo. Estou amando amigo do meu marido. Oh, oh, oh. No quarto do motel ele diz que me ama. Sussurra gostoso, se entrega na cama. É tão gostoso o amor proibido. Final de semana ele está. Se entrega na cama. É tão gostoso o amor proibido. Entre quatro paredes ele diz que me ama. Me morde, me arranha, me beija, me cheira. Lava a noite inteira. Sou mulher brasileira. Ele é casado, mas pra mim é besteira. Te deixo louquinho, te chamo de nego. Te dou meu carinho, puxa meu cabelo. Tamo junto. Alô, meu parceiro Marco Vidal. Entre quatro paredes ele diz que me ama. Me morde, me arranha, me beija, me cheira. Lava a noite inteira. Sou mulher brasileira. Ele é casado, mas pra mim é besteira. Te deixo louquinho, te chamo de nego. Te dou meu carinho, meu cabelo, a gente se amando embaixo do chuveiro, sem medo nenhum, me entrego por inteiro. Entre quatro paredes ele diz que me ama, me morde, me arranha, me beija, me cheira, lava a noite inteira. Sou mulher brasileira. Ele é casado, mas pra mim é besteira. Te deixo louquinho, te chamo de nego. Te dou meu carinho, puxa meu cabelo. Sofrência, vem.